Bis. Velocista, está no ar mais um Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br. Eu sou o Marcos e, como um raio, estou aqui junto com Maurício Dantas. Oi, Ed, dá uma rapidinha. E com o Vitor Azambuja. É isso aí, não é porque é rápido que é ruim. Nós, como fizemos há pouco tempo, o programa da edição comemorativa número 750 da Mulher Maravilha, nós vamos fazer a mesma coisa com o Flash, só que a diferença é que o Flash também está comemorando 80 anos esse ano, em janeiro. Na verdade, o personagem Flash, o nome, né? Barry Allen, né? O Flash, o Jay Garrick, né? Foi criado lá em janeiro de 1940, e é mais um dos octogenários da DC, né? Já tivemos lá todo um ano de programas do Superman, depois todo um ano de programas do Batman, e já fizemos um especial da Mulher Maravilha que fez 79 anos, ou fará 79 anos esse ano. Aí temos agora o Flash, vamos ter ainda do Robin, do Lanterna Verde. Fizemos programa do Tex também, né? Que também é outro octogenário, né, Vitor Azambuja? O Tex é obrigatório mencionar em todos os pilhas, senão a gente perde o nosso patrocínio, né, da Bonelli. Então fica aqui, essa é a menção desse programa, ok? Está registrado para a posteridade. Então nós, a exemplo de Mulher Maravilha 750 e Action Comics 1000 e Detective Comics 1000, a DC lançou recentemente Flash número 750, que também é... Só que ela é um pouquinho diferente das outras, porque ela tem uma história principal, que é o começo de uma nova saga do Flash, né? Do que está se passando nos dias atuais. E algumas outras histórias com menos páginas. Não é uma antologia tão grande quanto Action Comics, quanto Detective Comics e até quanto a Mulher Maravilha, né? Mas eu já quero dizer aqui, quero dar minha nota de repúdio e dizer que uma edição dessa sem o Mark Waid é golpe. Apoiado. Porra, com certeza. Apoiado, com certeza. Apoiado. Até conversando com o Vitor, antes de você chegar, Maurício, em off, que eu tava lembrando que na edição comemorativa da Mulher Maravilha também não teve história do George Pérez. E aí eu até perguntei aqui quem foi mais importante pra cada personagem, o Mark Waid pro Flash ou o George Pérez pra Mulher Maravilha, e o Vitor foi... disse na lata que era o Mark Waid. Você concorda, discorda? Rapaz, assim, avaliando que eu não li a Mulher Maravilha do Pérez na época que saiu, fui ler bem depois, mas eu li o Flash do Waid na época que saiu aqui no Brasil, nos formatinhos e tudo, e porra, o Wally West é o melhor Flash que existe. É triste ver as cagadas sucessivas que fazem com eles, e o que o Mark Waid fez pelo conceito do Flash, pela questão da força da velocidade, de todos os poderes Flash como ele usou, apesar do Wally não ser um cientista, não ter aqueles fatos Flash, né? Eu acho que o Waid foi o que melhor usou o legado, o que mostrou pra DC por uma boa década aí que valia a pena investir nos legados dos heróis, seguir adiante e para além daquilo que tinha sido publicado até então, de não só mostrar os personagens antigos, mas como acrescentar histórias para os antigos, deixá-los lá no canto dele, como o Barry morto. Sempre achei que o Barry funciona muito melhor morto, com um mentor como o Tio Ben, né? De alguma forma, do Wally, do que esse personagem chato que ele é hoje. E só complementando aí o que você falou do crime de não colocar o Waid aqui, a gente tem duas edições do Joshua Williamson, que tá escrevendo a mensal do Flash há um bom tempo, fazendo um trabalho bem qualquer nota, mas ele ganha duas edições e não chama o Waid. Eu até entendo não ter chamado o Pérez, pé da Mulher Maravilha, afinal de contas ele tá aposentado, né? Ele disse que desenha uma coisa ou outra, mas não tá topando projetos assim. Vai ver a agenda, não casou, alguma coisa. mais séria, mas o Wade tá aí, em plena atividade, fazendo coisas legais, que passam abaixo do radar da galerona, mas ganhando o dinheiro dele aí, sem sujar o nome. Eu ia falar isso, cara, bem qualquer nota mesmo. Acho que a prova cabal de que o Wally West é um personagem mais interessante do que o Barry Allen como Flash tá nessa edição, né? Porque historinhas chatas essas do Barry, hein, cara? Eu achei muito chato mesmo, sabe? Eu não gosto, eu não deveria estar comprando essa revista do Flash. Porém, estou, porque eu gosto do personagem. Mas o Barry é muito mala, que não acrescenta nada, caralho. Ô, Vitor, você tá acompanhando esses encadernados que estão saindo aí agora? Eu tô, eu já confessei esse crime. Por muito tempo eu queria encadernado dessas histórias para não sair dos malditos do Mix. Aí a Panini começou no Rebirth a lançar os encadernados e eu comecei a comprar de empolgado que agora ia ser tudo encadernado. Só que eu não parei, esse foi o problema. Mas o comecinho do Barry nos 952 até é interessante, mas é mais por causa dos desenhos do Francis Manapul, que escreve uma estrinha nessa edição, que é bem, bem qualquer notinha mesmo, bem bobinha, assim. E olha, realmente, você pega tanto o que o Wade fez pelo Wally West, quanto o que o próprio Geoff Johns, que depois acaba trazendo o Barry de volta, fez na fase dele. Inclusive, tem uma história também do Geoff Johns e do Scott Collins, que poderia ter saído na época, né, que eles estavam na revista de tão bem inserida que é que mostra, não tinha mínima necessidade de trazer o Barry de volta, eu vou morrer dizendo isso. E ficou chato, o personagem sem profundidade, sabe? Ah, é o cientista policial, ah, ele e a Iris, ah, cara, é sempre a mesma coisa que você tá lendo eternamente a mesma história, sabe? O Ali não, o Ali tava sempre levando a coisa adiante, né? Aí agora eles passaram os 952, alguns dos poderes que o Ali tinha pro Barry, né? Pra ver se fica interessante. Não, não ficou. Não só os poderes, como a personalidade, né? Porque aí o até o seriado ajudou isso, né? Porque então o Flash do... Eles deixaram o Barry mais novo, né? Eles pegaram muito a personalidade do Wally do Mark Wade, porque se você pegar o Wally Flash e o Wally dos Novos Titãs é completamente diferente, né, os personagens. O Wally dos Novos Titãs é um mala sem alça, é chato ao extremo, né, e aquele meio revoltadinho, tal, meio coitadinho. E no Flash não, no Flash ele é um personagem tão mais interessante. Só que aí eles viram, depois que eles viram meio que a cagada que eles fizeram de trazer o Barry de volta, que ele era um personagem tão chato, tão sem graça, que eles deram até um pouco da personalidade do Wally pro Barry, né? De certa forma, testando um paralelo aqui meio maluco, é o que fizeram com o Motoqueiro Fantasma, né? Até saiu o John Blaze de volta, por causa dos filmes, com o Nicolas Cage, mas até o visual do John Blaze é o do Danny Cat, em várias edições. E aí os fãs começaram a reclamar do Danny Cat. O Jason Aaron, quando escreveu a revista, meio que tentou conciliar aí, tanto usando a maluquice dele sem irmãos, com a maldição do motoqueiro e tudo mais. Aí o Danny Cat ganhou uma jaqueta, o fogo da caveira dele é azul, uma jaqueta não, sobretudo. Mas todo mundo com olhar de penitência, que o motoqueiro original não tinha, né? Com a corrente daquele jeito lá que o original também não usava, enfim, tivesse poder lançar fogo e tudo mais, coisa que o Howard Mack caiu pro Danny Cat. E o Barry, voltando aqui pra história, pra mim é um personagem que é um balão de vento. Ah, ele é cientista forense? Pô, interessante, ele trabalha com a polícia, não sei o que lá. Namora uma jornalista, coisa bem padrão da DC e tudo mais. Mas como personagem, ele não... Você não consegue se ligar a ele de jeito nenhum. Não sei o que é que tem um personagem que... Os fãs antigos adoram o Barry, mas o Barry sempre foi um balão de ar. A gente estava falando do Lanterna Verde algum tempo atrás, do Hal Jordan, a galera, ele ainda tem uma personalidade, é verdade, mas o Barry não. O Barry é chato, é isso que vocês falaram mesmo. O Wally é um personagem que não só por ser mais jovem, eu me identifiquei mais. A galera chegava a dizer, quando a gente comprava a mensal dos Novos Titãs, que tinha as histórias dele, que é o Peter Parker da DC, né? Porque ele tinha problemas todos. Sim, no começo, né, da fase ele era tava sempre sem dinheiro, né? Ele até entra na... Esse ainda é um pouquinho antes da personalidade mais heróica dele. Ele até entra na Liga da Justiça Europa porque ele não tem grana, né? Ele entra pra ganhar salário. Ele tava devendo tanto pra Receita Federal Americana que ele trabalhava lá como ajudando os agentes nas batidas, prendendo gente que falsificava documento e tudo mais. Isso saiu em DC 2000, tem uma história bacana que ele cai do avião, os sequestradores sequestram o avião que ele tá com os outros agentes da Receita, e aí uma moça cai, e aí a própria aura dele, na época não tinha essa explicação toda da força e velocidade, mas ele tinha uma aura em volta dele que diminuía a fricção do ar, e por isso ele conseguia correr mais rápido, se movimentar mais rápido. Sim, é que nem o Superman tem essa aura aí também, que diminui então, a fricção, porque o Superman é invulnerável, o Flash não era, aí inventaram. Só que aí alguém perguntou, tá, mas e quando o Superman leva as pessoas em super velocidade, por que a criatura não se desfaz do ar, né? Aí não, é que ele consegue expandir a aura pra proteger a pessoa. Gibi é um negócio, quanto mais você tenta explicar, pior fica, né? É, essa é uma sacada do Burnie, né? Que foi bem polêmica na época, mas eu até gosto, viu? Explica até porque... É por isso que a capa dele sempre acabava rasgada e o resto do uniforme não, né? Tem isso, pra justificar o uniforme também, né? Que não... O Burnie falava, né? Ah, quando o Superman para na frente de uma multidão que estão atirando naquela direção ali, nenhuma bala passa, porque ele expande esse campo, né? E até depois usar esse conceito de novo no Superboy, do Cal Kiser, pois Morte e Retorno do Superman, que é um conceito legal, assim. Até nessa época do Flash, até, só voltando, a aura dele acaba funcionando contra, porque ele vai caindo cada vez mais rápido, aí ele vai chutando o ar para tentar fazer um colchão embaixo, diminuir a velocidade. É uma história que tinha a ver com ciência, né? Isso é legal. E o Ali tem um esquema que ele aprende... Depois inventaram que era poder elétrico, né? Na série eles ficam tratando como se fossem poderes elétricos, mas na verdade elétrico, Flash só tem a eletricidade estática e os raiozinhos da roupa, né? Ah, é que ele concentra o raio, dispara o raio também, isso, né? Isso. Mas eu lembro que o Ali ele desenvolvia poderes novos, tipo tirar a velocidade de um objeto, ele conseguia... Dar velocidade também, dar, né? Dar velocidade. Ele conseguia dar um soco muito poderoso porque ele concentrava a massa dele em super velocidade, aceleração vezes massa igual a força, né? Então, ele usava muita aceleração aí. Ele acaba sendo um dos personagens mais fortes, na verdade, quando ele precisava, né? E o Ali tinha um negócio muito legal, assim, de ser um herói... O Barry novo tem isso também. Mas um herói local, né? Ele é aquele cara da cidade e tal. O Wade acaba expandindo isso. O Flash é um fenômeno lá em Central City, em Keystone City, na época do Ollie, em Central City. Tem um museu do Flash, ele honra o legado, né? O Ollie é aquele típico personagem que ele honrou, sabe? O manto quando ele vestiu. E aí a DC volta com o Barry Allen. Na época não tinha série ainda, né? Voltou antes do muito antes do 952, voltou no Rebirth lá, original. Que até, casualmente, finalmente a Panini vai republicar isso, né? Tava muito tempo sem... Só saiu uma vez no Brasil, que eu saiba. E agora a Panini vai republicar os dois Rebirths originais do Jones, né? O Lanterna Verde e o do Wally, que era uma época que tava na moda da DC trazer os originais de volta, né? Trouxe o Arqueiro Verde lá com o Kevin Smith, que, aliás, é uma das poucas histórias bem boladas de volta, de original que tinha morrido, né? Essa do Arqueiro Verde. E aí acabou trazendo de carona também o Flash e o Lanterna Verde. O Lanterna Verde deu certo. O Flash, na nossa opinião aqui, pelo visto, é consenso. Não valeu a pena, né? Engraçado que o Geoff Johns, pra mim, é um dos melhores trabalhos da vida do Johns. Ali, pra mim, o top 3 dele é Flash, Lanterna e Sociedade da Justiça. Eu não saberia ranquear esses três trabalhos dele. Agora, ele saiu do título, né? E voltou justamente na época para fazer o Rebirth, né? E é impressionante como essa segunda passagem dele no título é bem qualquer nota, né? Demais. Assim, só fechando a história do Wally aqui pra gente voltar. do Barry, né? A revista do Barry, que a gente devia estar falando, mas é tão chatinha. O Wally tem três histórias que são insuperáveis, que é o Nascido para Correr, que é mais ou menos o ano 1 dele, né? O Retorno de Barry Allen, ou seja, o Wade usando muito bem o Barry como legado, reintroduzindo o Flash Reverso de uma forma muito bacana e mostrando a importância do Barry para o próprio personagem do Wally. E é, o Velocidade Terminal, que a galera até critica um pouco, saiu ainda aqui na Homem, eu acho, da Abril, que ele volta com esses poderes, né? Ele corre até ser chamado pela Força da Velocidade, Força da Aceleração, na época era traduzido aqui. Ele tinha medo, mas ele acaba indo e transcendendo essa coisa e voltando pra realidade, né? Por conta do amor com a Linda e tudo mais. É uma coisa que tentaram forçar depois aí da Linda ser o para-raio dele, né? O próprio Jones usou esse conceito do para-raio com a Iris e o Barry. Enfim, você tem coisas memoráveis que, né, independe de época, né? Ah, porque o Barry é um personagem da Era de Prata, que não sei o que, sim, mas quem leu? Fica aquela coisa assim de como hoje a galera fica falando da nostalgia, ah, porque Thundercats é um desenho massa, porque não sei o que é maravilhoso, é legal pra aquela época. Tenta ver hoje pra você ver se envelheceu bem, se é isso tudo mesmo. E se você pegar uma dessas histórias aí, pô, maravilhosa. O Retorno de Barry Allen saiu algum tempo na Eagle Moss, quando ainda dava pra comprar, né? E não envelheceu nada, gosto demais daquela história. Mas assim, eu já nem sei mais o que é que o Marcos perguntou, porque eu tô querendo pegar minhas revistas de novo aqui pra ler. Bom, então vamos voltar pra essa edição. É, eu lembro que a gente tava falando de uma edição específica, né? É. Tá aberta aqui, mas na parede, tá vendo aqui minha estante com a revista do Flash e o Wally West, e tá bem mais divertida. Vamos para a edição comemorativa, então, que a primeira história é justamente o que a equipe criativa que segue, né, na mensal do Flash, que é Flash Age, né, a primeira parte desse novo arco, que é do Joshua Williamson, que a gente já falou aqui, e fala que é bem qualquer nota, com desenhos do Rafa Sandoval e do Steven Segovia. Eu, como eu não ando acompanhando a mensal do Flash, eu, ao contrário do Vitor, eu peguei a primeira edição, o primeiro encadernado para ler, não achei qualquer coisa, não resolvi não colecionar e acabei não pegando os outros encadernados para ler. Já, acho que a Panini já tá lançando o 11º encadernado, alguma coisa perto disso, já do Renascimento. E assim, tem alguns personagens que eu não conheço, que é esse Godspeed, que não tô acompanhando, não conheço. Aparentemente tem um Tempos novo, né? E tem esse personagem novo, esse novo vilão que é citado, que é o Paradox. Você tava lendo, você tava acompanhando alguma coisa disso, Maurício? Mas eu critiquei o Victor, mas eu ainda insisti um tempo nessa mensal do Flash, e eu peguei essa parte do Godspeed. É um policial, um detetive de Keystone, de Central City. Olha, o Wally não sai da mente da gente. É, inclusive, pensei uma coisa aqui agora, minha gente. Imagine o Wally West escrito pelo Tom Taylor. Olha aí. Nossa, olha aí. Falamos recentemente do Tom Taylor, né? Num pilha passado. Já fica aí a dica. DC, escuta nós. Pois é, eu sou um editor melhor do que o Didi, eu desci e tô autônomo, né? E eu faço um desafio, imagine não, porque a gente já viu o Flash escrito pelo Tom King, foi Heroes in Crisis. Eu fiquei até depressivo agora aqui, Marcos, mas vou falar, vou tentar distrair a mente depois dessa. Que é o seguinte, esse Godspeed aparece, ele aparece até na série de TV do Flash. Ele é esse detetive de Gotham. Oh, meu Deus. De Central City. Que acaba tendo a vida destruída lá por conta de vilões do Flash e tudo mais. E começa a roubar a velocidade de outras pessoas. Que é um dos primeiros arcos, né? Que todo mundo em Central City ganha super velocidade. E ele começa a roubar e absorver essa energia. Só que depois explica que não é bem a velocidade que ele consegue, ele meio que viaja no tempo mais rápido, enfim. Devo estar confundindo também alguns detalhes aí da história, mas é um personagem que sabe que ele é o Barry porque é amigo dele, acaba sendo treinado um pouquinho pelo Bevin, porque ele continua com os poderes, vira esse vilão e acaba sumindo. Até uma outra, aparece uma outra Flash depois, baseada assim no, nos poderes dele, e sei lá, acho estranho. Na série, inclusive, o conceito é tão mal usado que o personagem que é pra ser o Godspeed é uma sombra temporal do Barry do futuro que morreu. Entendeu? Sim, claro. Sabe que eu parei de ver a série porque aparentemente todas as temporadas da série tem que necessariamente ser um vilão velocista que consegue correr mais rápido que o Barry depois que ele aprende a correr mais rápido pra derrotar o vilão velocista do ano anterior. E necessariamente tem que ter algum tipo de revanche em cima do Barry, sabe? Eu larguei. E... só vai enfrentar velocista, pô. Sem falar os paradoxos temporais que tem que ter, né? É. E uma coisa que eu sempre achei legal do Flash é que, se você parar pra pensar, ele é um dos personagens mais poderosos que tem, né? Ele pode não ser vulnerável, pode não ser invencível, ele pode não poder alterar a realidade. Mas olha a quantidade de coisa que ele consegue fazer porque se move rápido. Ele consegue resolver praticamente qualquer problema, né? Porque ele não só se move rápido, ele também pensa muito rápido, né? Ele consegue raciocinar enquanto tá se movendo. Eu me lembro que tinha uma história do Wally, que eu acho que é do Jones, que uns bandidos soltam uma bomba temporal na cidade e ela congela um bairro, assim, uma quadra. E, na verdade, ninguém consegue se mexer, o tempo para, né? E aí o Alien entra e diz, não, o tempo não parou, ele só tá se movendo muito devagar. Se eu me mover ao máximo da minha velocidade, eu consigo me mover em uma velocidade normal, digamos assim, né? E aí ele vai resolvendo as coisas dentro daquilo, né? Eu achei aquilo muito legal. Então imagina a quantidade de coisa que ele conseguiria fazer pensando em super velocidade e se movendo em super velocidade. E aí o Wade criou a ideia de que ele precisa repor as calorias, né? Que é uma coisa que o Barry não tinha. Ele precisa comer, ele precisa dormir, né? A gente até comentou nesse esquadrão do Tom Taylor, nesse outro podcast que a gente fez, que tem um velocista que é assim também, né? Ele só consegue, mas por pouco tempo, depois ele precisa se recuperar. E o Wally tinha isso, né? Então é legal ter, assim, também uma limitação para um personagem que é virtualmente um dos mais poderosos da DC, né? Se botar a força da velocidade, a força da aceleração no meio e tudo que ele consegue fazer, bom, e a força da aceleração virou atualmente uma das coisas mais poderosas dentro do universo DC, né? Não à toa que o Scott Snyder acabou expandindo isso, né? E criou as outras forças, né? Mas isso é uma coisa que a gente não precisa comentar, né? Porque isso não foi legal. Não, essa Liga da Justiça do Snyder merece um programa atacando o pau só. Eu tô aqui em mais uma tentativa de ler isso. Vou guardar aqui o veneno na língua pra um futuro pilha. Mas ele criou a força da palhação, né? Que é o Steel Force, que é daquele vilão do Tartaruga. Tartaruga. Então, como é que traduzia isso? Eu não sei, eu não tô acompanhando a mensal da Liga, não. Você que tá acompanhando, Marcos, você lembra como é que foi? Acho que é força da desaceleração. Ah, que sem graça. Volta, JP. Posso estar errado, mas é alguma coisa nesse sentido. Ah, eu botei a força da palhação. Mas assim, bem qualquer nota nessa história, Maurício? Bem qualquer nota mesmo. Aí aparece um vilão no final que é bombado, com uma capa em fangalhos, uma mistura de Super-Homem bombado com Darkseid. E o Super-Homem de novo, elétrico, né? Com esses raios saindo do corpo dele. Essa história de paradoxo eu também não vi o que é que estava sendo desenvolvido na história, na mensal. Eu li até a Flash War, que prometia colocar o Wally contra o Barry, e é uma história tão sem pé nem cabeça, sabe, que nível aquele crossover do Esquadrão Suicida com a Liga da Justiça, que termina, você fala assim, por que isso aconteceu? Por que que o Wally tá brigando com o Barry aqui? Não faz sentido. Aí foi quando eu desisti de ver da mensal dele, mas é um plot bem estranho. Esse Godspeed tinha morrido, não sei como é que ele tá vivo aí ainda. Não instigou pra continuar lendo a mensal a partir disso aqui, não. E só complementando, Vitor, eu lembro de uma história, como você falou aí, de tudo parar e tudo mais, mas do Wade, com o Molly, também saiu aqui na Novos Titãs da Abril, que na verdade ele acelera demais e acaba apagando tudo em volta, porque ele usa a força da aceleração junto com a fórmula matemática do Johnny Quick. E aí fica desesperado, porque ele tá tão rápido que não... Ele vai viver a vida toda dele e vão passar alguns segundos só para as pessoas normais. E aí o Max Mercúrio, que é um puta personagem também, um outro desenvolvimento muito massa dos conceitos do Flash, é que é o Goro Zen da velocidade, né, que vai ensinando ele a voltar ao normal, aí ele salva o helicóptero que tá caindo e tudo mais. Isso é muito bacana de ver, um nível assim de criatividade pro uso da velocidade que a gente não tem visto nessas histórias pós-Flashpoint, não. Pois é, então seguindo, temos aqui talvez a história mais bacaninha desse especial, que é justamente a história do Geoff Johns com Scott Collins, que é uma história do Flash, Wally West, né? E como o Vitor tinha falado lá no início, é uma história que poderia ter se passado na mensal que eles cuidavam lá, pré-952, que é a história toda focada no Capitão Frio, né? Que é um dos personagens assim que o Johns, ele sempre gostou muito da galeria de vilões do Flash, mas ele sempre teve essa predileção pelo Capitão Frio, né? Tanto é que foi na passagem dele que ele meio que transformou o Capitão Frio num herói, entre aspas, né? Na passagem dele na Liga, né? Ele se tornou lá um... Quando ele botou o Lex Luthor como herói na Liga da Justiça, o Capitão Frio veio junto, né? E assim, eu sou suspeito porque eu adoro os desenhos do Scott Collins. Ele tá aqui na sua velha forma. Eu acho que ele tá desenhando muito bem nessa história. É uma historinha curta que o Capitão Frio, ele só quer lá comprar a cerveja dele, só que ele acaba indo num mercadinho que tá sendo assaltado, e aí o Flash acha que ele fez aquilo para poder chamar a atenção dele, porque ia ter um evento beneficente no Museu do Flash, né? E é uma historinha bem divertida, curtinha, né? Menos de 10 páginas, mas bem divertida, né, Maurício? Ah, cara, também acho. Gosto muito dessa parte, dessa primeira fase do Johns no Flash. Acho muito bacana. Acho até o comecinho dele com o Barry também, mas a Guerra dos Vilões, aquela fase toda ali. Ainda saiu aqui no finalzinho da Abril, né? Saiu até um especial em Iron Heights, que tem uma rebelião e tudo mais. Se não me engano, não desenhada pelo Collins. Mas essa parte do Collins eu adoro também. Ele é um desenhista bem... Um traço bem característico. Não fica bacana pra tudo, mas no Flash é sensacional. Os conceitos dele, assim, de movimento na história. A caracterização dos personagens. Ele gosta mesmo desses personagens. E o Johns é fãzão do Frio, né? Ele, até nas séries de TV, ele virou herói. Se redimindo na série do Flash, aparecendo em... Como é o nome? Legends of Tomorrow. Legends of Tomorrow, né? Ele se redime lá, né? Acaba morrendo, mas rola um legado dele também, umas participações de outras realidades. Eu acho legal, assim, esse desenvolvimento que fizeram pro Capitão Frio ao longo do tempo, e eu acho que a principal contribuição do Johns, esquecendo esse pecado de trazer o Barry de volta, e essa maluquice dele de fazer tudo via era de prata de novo, foi dar uma sacudida na galeria de vilões. Ele trabalhou muito cada um dos vilões do Flash. Muito. Ele trabalhou bem cada um deles, trouxe personagens novos, né? Isso. Tanto releituras como personagens novos mesmo pra galeria, né? E alguns personagens bem interessantes, né? Algumas versões novas, alguns personagens antigos que estão com motivações diferentes, algumas ligações maiores entre os personagens. Botou carne mesmo na história, né? De novo, personagens de balão de vento que não tinham tanta história quanto a gente achava que tinha por memória afetiva, mas que são, hoje, podem ser reconhecidos como bons personagens. Gosto muito dessa história também, concordo com você, pra mim é a melhor daí. É um contozinho, né, como você falou, simples, direto, curtinho, muito bem desenhado. Troco esses desenhos que estão na mensal agora do Flash, fácil pelo Scott Collins. Cara, é simples, efetivo, e história divertidíssima. É sempre bom ver, né? Como você disse, podia ter saído naquela época mesmo, que tá certinho no tom da revista. Vai conseguir falar mais nada não? Só vai voltar no encerramento, Vitor? Não, é que eu tô cuidando da Cecília agora, no momento. Ah, tá. Aí ela quer participar. Ah, ela já tava teclando ali pra vocês. Fala alguma coisa. Ai, vai ser isso. Ah! Participação especial da Cecília. É. Não, fala alguma coisa divertida. Fala papai. Ela tá do contra. Tá na hora da janta, ela tá com fome. É, mamãe. Tua mãe tá fazendo a janta. Quero ver ela falar dãozinho. Dãozinho? Não, vai demorar um pouco. Bom, aí seguindo, tem a história que é da equipe que iniciou os Novos 52, né? Do Francis Manapu e do Brian Bucelato. Que é uma viagem do Flash em várias realidades alternativas, né? Com várias versões do Flash que, assim, não diz muito a que veio, né? É, só tem aqueles desenhos muito bonitos do Manapu, tem aquele esquema que ele costumava fazer com o nome Flash, né, integrando na página, ele faz isso também nessa história. É, tem uma realidade que o Grodd é o Flash, mas assim, nada demais, nada muito digno de nota. Do Bucelato, né, eu falei errado também. O Manapu é o roteirista. Não, os dois escrevem, o roteiro dos dois e os desenhos do Manapu. O Bucelato, ele era colorista, né? O Bucelato, ele era colorista. Não sei se ele chega a colorizar essa história, não tem aqui os créditos dele como colorista. Pode ter sido tudo o Manapu. Não, Marcos, eu acho que a gente tá confundindo. O Bucelato, que é colorista, é o Steve Bucelato. Esse é outro, o Brian Bucelato. É primo dele. É. Nepotismo. Eu vou te falar, essa história, pra mim, é a prova que a DC esqueceu tudo que a gente falou sobre o Flash, né? Porque essa edição, sendo comemorativa, poderia servir pra lembrar o legado. Eles até mencionam, assim, nos desenhos e nos pin-ups o legado. Mas essa história, aí eles perguntam, por que você precisa ser o Flash? E aí o Barry vê um monte de Flash alternativo, nenhum são os outros Flashes, sabe? Nenhum é o Mercúrio, nenhum é o Jay, nenhum é o Ali, nenhum é o Bart, sabe? Uma coisa solta, ele vê uma realidade que o Grodd é Flash, da onde, sabe? Que a Linda é Flash, sabe? A Iris, aliás, é a mesma personagem praticamente, né? Tem isso também, né? Botaram um template da Linda na Iris. Ela era diferente, antigamente era mais senhorinha, né? Aí pegaram e fizeram a Linda igualzinha. Fizeram a Iris mais jovem, cabelo longo e tal. E essa história aí eu não gostei por isso, sabe? Porque, porra, você vai fazer uma história do Flash respondendo a pergunta por que você... Tá, filha, tá, só um pouquinho. Vamos começar, vamos voltar a falar do Wally West, que com certeza a Cecília vai sorrir. Você vai fazer uma história do Flash respondendo a pergunta se só o Barry Allen pode ser Flash. Cara, era um momento pra mostrar os outros Flashes, né? Mas não, ele resolveu inventar uns Flashes genéricos pra dizer lá no final aquela lição de moral linda que qualquer um pode ser o Flash se tiver amor no coração, né? Porra, cara. Ah, eu concordo. Aí, né? Concordo, Vitor. Pra mim, essa historinha aí é como a do Jones, assim, é um retrato do Van, né? Do melhor do Van. No caso do Manapu, é só a arte que é linda. Outra coisa que é balão de vento, né? Pastel de vento de feira. É essa fase do Manapu no Flash. A primeira parte, o primeiro ar, até te engana. Mas depois fica sempre essa coisa meio sem noção, assim. Páginas lindas, maravilhosas. Aí o Manapu começa a ficar cheio de dinheiro e enrolar, entregar com a teada as páginas. E botar artista fila e tudo mais. E aí chuparam ele do título. Eu não gostava, não. Eu lembro de alguns amigos falando, mas é lindo, é maravilhoso. Mas ele faça só capa, então, né? O Mitch Jarrett também fez uma capa sensacional do Flash. Tem um pin-up dele nessa edição, não é tão bacana assim. É engraçadinho, eu pensei que era o Scott Young até o conceito da página. Mas ele fez uma página, uma capa de uma mensal do Flash, que é um carro, né? Você, como se fosse um motorista, vendo o Flash tanto no espelho quanto já na sua frente, passando no retrovisor e já na sua frente, tão rápido que ele é, e aquele monte de raio, aquele ponto de fuga, assim, central mesmo da arte. Lindo aquilo, né? Pra ser bonito, é capa. Agora tem que ter alguma história também, tem que desafiar o leitor, não só com botando flash no meio da diagramação da página, mas com uma história bacana. E aí a gente segue para a próxima história, que é escrita pelo clássico escritor Marv Wolfman e desenhado pelo Riley Rosmo, que também fez uma historinha lá na edição 750 da Mulher Maravilha, mas ao contrário daquela história da Mulher Maravilha, essa história aqui é bem fraquinha, né? Que é o Flash enfrentando o Mestre dos Espelhos. E, assim, historinha fraquinha, bem aquém do que o Marv Wolfman pode fazer. E essa daqui, pra mim, é a história mais fraca da edição toda. E essa era a que eu tinha mais expectativa, porque é o Flash de todos os mundos, né? Usando o título clássico da série O Flash Dois Mundos, que aliás foi o que deu origem ao multiverso da DC, então Flash tem esse mérito e não é do Wade, né, bem mais antigo. E aí é uma historinha genérica do Flash vendo algumas versões diferentes dele dos espelhos. Parece feita às pressas, porque nem os desenhos estão funcionando legal, tem cenas que você não vê o que tá acontecendo, não dá pra entender o que tá acontecendo, sabe? E parece que o Marv Wolfman também pegou lá uma história antiga que ele tinha guardado na gaveta. Ah, preciso de uma história completa aqui, essa aqui. Não, bem, assim, ó, não precisava estar na revista, né? Apesar do Marv Wolfman ser esse artista clássico do Flash também, porque trabalhava com os Novos Titãs, né? Com o Wally, Kid Flash. Acho que deve ter chegado a escrever também, desculpa, não sei. Mas deve ter escrito também o Flash em um momento. Mas é uma historinha que realmente, olha, pra mim ficou pior a revista depois que eu li. Eu até gostei do... Não é um caso que eu, assim, viaje tanto. Esse do Rosmo, como eu até comentei quando a gente falou da história dele da Mulher Maravilha. Mas ali, concordo com o Marcos, ficou legal. Encaixou bem até com o ritmo. Mas aqui, nada funcionou. E decepciona mesmo, né? Às vezes a gente lembra do... Flash de Dois Mundos, foi até um conceito usado na série também, reproduzir a cena que da capa clássica dos dois Flash, Socorro Flash, né, e os dois chegando, cada um por um lado, assim, e pô, podia ter pelo menos o Jay, o Ollie e alguns outros Flash, né, já que o Manapul podia ter usado isso, não usou, mas sei lá, não vou gastar meu tempo e o tempo de vocês com essa história fraca, não. E aqui agora a segunda história do Joshua Williamson, né, nesse especial, pra quê, né, já que ele já é o escritor oficial, não precisava ter ele numa historinha alternativa junto com o David Marques, e essa é uma história do Jay, né, do Jay Garrick, que aqui volta com aquele conceito que foi que vem lá do Doomsday Clock, e aí foi dito também no especial da Mulher Maravilha, que ela é a heroína que inspirou a Sociedade da Justiça, né? E ele fala que a Mulher Maravilha surgiu e que ele quer seguir isso, né? Ele tem horas que ele fala que ele pensa em pendurar o chapéu dele, né, com as asinhas, mas aí a Joan fala que ele vai ficar, ele não vai fazer isso, que ele vai combater o crime até quando tiver lá velho e com cabelos brancos, né? E aí remete o Jay Garrick pré-952. Assim, uma história inofensiva também, legal por ser o Jay, né? E por mostrar isso, por reafirmar esse novo status da Mulher Maravilha no universo DC, mas nada demais também. Eu tinha bastante esperança nessa história por causa do David Marques. Eu gosto muito do traço dele. Eu tô lendo aquela Batman Superman nova só porque ele que desenha. Ele fez trabalhos muito bons na Marvel. Ele fez o Miles Morales, ele fez aquela Defensores, que é o Bendis escrevendo no automático, mas dizia assim, as próximas quatro páginas você faz umas cenas de luta aí bacanas, e ele matava pau nisso. Ele é muito bom em cena de ação, enfim. O Guerra Civil 2 também é dele, só vale mais pela arte mesmo. Tem alguns momentos ali que outro artista não conseguiria dar tanto impacto como ele conseguiu. Mas aqui, sei lá, porque ia ver cenas de corrida bacana e tudo mais. E quando você vai ver, o Jay só aparece em cena de ação assim, legal de ver, algum movimento. Em um quadrozinho, uma página de 1, 2, 3, 7 quadros horizontais. Ele tá lá rapidinho, é bonito, mas só isso, sabe? A primeira página que ele tá correndo parece mais que ele tá tá voando. Eu, porra, passei Keystone em 1940. Esse uniforme super estiloso dele, assim, né? Com gola, com essa chuteira dele aí toda estilosa. Essa luva. Não casou. Achei estranho demais, né? Acho muito bacana aquele conceito que eram roupas mesmo, né? Quando a gente via na Sociedade da Justiça pós-crise, o Lanterna com a roupa um pouco mais folgada, ele também, você vê que era uma calça, uma bota e uma camisa. Ficava mais a cara mesmo, assim, você entender que é outra época de heróis, outra geração. Conceito diferente. Eu achei o melhor mesmo é que diz assim, no final, né? Continua na revista do Flash em 2020. Já estamos em 2020, tá na hora dele aparecer de novo. Como a gente tá vendo aqui, tá tudo voltando, né? Ninguém sabe por que fizeram o 952, se tudo antes era melhor. Então tá tudo voltando a ser como é antes do 952. O Jay vai voltar também, já teve essa aparição da Sociedade da Justiça na Liga do Snyder. Aqui tá amarrando também e já tem uma promessa mais adiante dessa história do Geração Zero. Enfim, espero que voltem a usar o Jay Garrick bem. O Jay Garrick é um personagem tão mais legal que o Barry que ele sim merecia uma menção. Então, Maurício, eu fiquei com a impressão de que talvez a gente veja algumas histórias backup do Jay Garrick nessa época, sabe? Esse continua em 2020 aí. Ou ele vai usar o Jay Garrick nas histórias do Flash como um coadjuvante, ou a gente vai ver uns backup. Como eles deram o trabalho de criar todo um uniforme, não por ele, que eu também concordo com você que não combina em nada com a ambientação de época, né? Mas eu não sei, fiquei com a impressão de que eles querem mostrar o passado do Jay Garrick em novas histórias, que eu acho interessante, apesar dessa mesma ressalva aqui que eu faço também sobre o uniforme, que não tem nada a ver com a época. Mas uma coisa que me chamou mais atenção que o uniforme até, é que desde quando o Jay Garrick é loiro? Porque se eu bem me lembro, nas histórias da sociedade, do Wade, ele era moreno, né? Ele ficava com o cabelo branco, que nem o Hal Jordan e o Reed Richards, né? Do lado ali, né? Das costeletas. Mas o cabelo dele era moreno. Agora parece que todo o Flash tem que ser meio agora. Era mais castanho. Eu acho que isso é dos 952, viu? É do daquela série Terra 2. Sim, mas ele aparecia. Era outro de Gary. É. Né? Aquele era um moleque do tempo contemporâneo, pós-invasão de Apocalipse lá naquela terra. Não entendi por que trazer um Jay Garrick com elementos daquele Jay Garrick, que é do Robinson, né? Aquela série até é boa, inclusive. Mas não precisava, né? Parece um Barry Allen genérico. E, talvez seja por isso que dele utilizar o personagem ou num backup ou nas histórias de linha que tenham trazido o Williamson pra escrever essa historinha, né? Talvez seja essa a única justificativa, porque não tem outra justificativa de ter duas histórias dele nesse especial. É uma boa suposição, Vitor. Espero que apareça pelo menos alguma coisa nesse sentido, uma volta da sociedade, assim. Acho que a gente até conversou disso no WhatsApp, mas nas mãos de um bom trabalho editorial, esse conceito das cinco gerações da DC é bacana, porque você vai lá, decide a época que você vai escrever a história, onde é que ela se encaixa, né? Bota na capa lá, é 3G, 4G, 2G, e conta a sua história. E você pode ter um título da SJA nos anos 40, nos anos 50, sei lá, no passado, há algum tempo atrás, sem colocar ano. E pode fazer crossover com a Liga hoje, com esses encontros anuais, até viagem no tempo e tudo mais. Mas a gente sabe que a DC é uma bagunça, né? Infelizmente isso não vai ser usado bem. Se bobear, vão colocar de novo a Sociedade da Justiça no presente, e aí vão passar por um tempo aqui todo mundo jovem, tipo os X-Men novinhos do Bendis, e daqui a pouco vamos ter que voltar pro passado para seguir o fluxo do tempo ou alguma besteira dessa. E essa ideia de ter revistas em outras épocas é exatamente o que deu origem à Terra 2, né? Era como era descendo para a crise, né? Você tinha lá a revista da Sociedade da Justiça, All Star Comics, e você tinha a Liga da Justiça, e eram revistas mostrando, não era exatamente época, né, mas mundos diferentes. Poderia mesmo fazer isso, né? Seria um resgate interessante e não ficaria tão bagunçado cronologicamente como a gente vai ver agora na última história desse especial, que a DC desistiu de arrumar a bagunça cronológica. Pois é, vamos para a última história, que ao contrário das outras, estabelecia justamente o que viria na mensal do Flash. Aqui é um epílogo de Flash Forward, né? Que, que foi a série que é escrita aqui, a história é pela mesma equipe da série, né? Que é do Scott Lobdell, escrevendo com desenhos maravilhosos. Eu tô fazendo aspas com a mão aqui, você não está vendo, mas eu estou fazendo. Do Brett Booth. E finalizado pelo Norman Hapman, né? E conta a história do Wally depois do Heroes in Crisis, né? Que a gente falou um pouco mais cedo. E, spoiler, para quem não leu o Flash Forward, ele tá com a poltrona Mobius e com os poderes do Dr. Manhattan, né? Quer dizer, por quê? Eu pergunto para vocês. Mas, por incrível que pareça, a história é legal. Eu gostei, talvez seja a segunda história mais legal desse especial, atrás justamente da história do Jones. E é uma história do Wally, né? E eu acho que ela é mais legal justamente pelo fato dele mostrar toda a diferença, né? Do que aconteceu nos Novos 52 para o que era ali pós-crise, né? Mostra a formação dos Titãs, que era inclusive do Scott Lobdell, né? A diferença da formação dos Titãs para a formação dos Titãs dos Novos 52. Eu achei bem interessante e mostra que o Wally tá ali para poder consertar as coisas, né? Ah, cara, eu fico chateado porque comecei a ler o Flash World do Lobdell e gostei, assim. Até comentei no Twitter quando saiu assim, o Lobdell escrevendo como um menino, o Brett Booth caindo bem na história, assim. Tem minhas reservas contra ele desenha umas coxas gigantescas pra todo mundo. A coxa é do tamanho do tronco da pessoa e mais larga do que o tronco da pessoa. Seja homem, seja mulher, seja bombado, seja magro. Mas gosto, no geral, da arte dele. Essa maluquice dos raios todos que ele joga aí sempre. Fica legal. E o Lobdell tava conseguindo consertar, né? O Wally. Ele se vendo de novo como um herói. Buscando redenção, assim. Várias deixas até de vou desfazer essa merda aqui que fizeram editorialmente. Mas aí vem esse final estranho. Sei lá, mais uma vez, assim, querem cagar sempre com o Dick Grayson, com o Wally West e mais uns dois, porque parece que alguém lá dentro não gosta dos caras. Sempre que parece que agora vai, não vai. Passo pra frente, três pra trás. Não faz sentido nenhum. O Tim também, é verdade. O Dick, o Tim, o Kyle, o Rainer, né, e o Wally West, né, porra. A gente até sabe quem a gente acha que era o responsável por isso, né? Não está mais entre nós. Dan Didio, um beijo, um coração, um tá com Deus. Mas esses aí parecem tão zicados, né? Os caras que carregaram muito da DC nos anos 90 foram agora tão escanteados, né? Ah, bicho, eu lembro de uma entrevista do Fabian Cieza contando do método dele de escrita, que é quando ele fazia X-Men, ele dizia assim: eu pego um personagem, boto ele pra sofrer. Sofre. Aí quando ele tá no fim do sofrimento, no fim do poço, aí ele tem uma redenção. Aí o próximo arco é outro personagem sofrendo. É bem isso mesmo que ele fazia em Novos Guerreiros, por exemplo, no próprio X-Men. E o Didio faz isso numa escala magna, né? Pega a editora toda e sempre que alguém diz assim: não, eu tenho um conceito aqui agora, não. Você vai botar o Dick Grayson pra perder a memória. Não, o Tim Drake vai sumir. Não, o Wally West agora é um menino negro de outro canto do mundo que não tem nada a ver com o Wally que todo mundo ama. Sabe, parece que é perseguição mesmo. É aquele chefe na firma que tudo culpa aquele estagiário ou aquela estagiária por algum motivo obscuro. E não faz sentido essa ideia, essa coisa dele pegar os poderes do Manhattan também. A gente tava falando isso antes de começar a gravar. E a única explicação plausível é que, como o Manhattan sentou na cadeia Morbius antes, aí pegou o calor da bunda do Manhattan e absorveu os poderes pelo cu também. Bem coerente, né? Bem coerente, né? Uma ideia saída do cu, entra pelo cu os poderes, tá? É uma boa ideia. Ou seja, já é uma prévia de como vai ser essa próxima geração aí, né? Ah, cara, eu gostei. Eu entendo a revolta, mas é que o problema é o clickbait, né? Ah, o Wally West é o novo Dr. Manhattan? Não, cara, eles só querem dar um upgrade no Wally West pra ele cumprir esse papel. Volta e meia na DC tem isso, né? Tem algum herói lá que tem lá que consertar o tempo. Essa história é sobre isso, né? O Wally usa tanto a cadeira quanto esse poder do Manhattan de ver a linha do tempo, né? E aí ele vê que o tempo não alinha mais, né? Ele diz, como assim o tempo não se alinha, né? Porque as coisas acontecem mas aí não valem, aí acontecem de outra forma, ele começa a ver os eventos acontecendo várias vezes de formas diferentes, né, que é a cronologia da DC, e pra mim a DC desistiu de arrumar, né, não é hipertempo, não é realidade paralela, não é crise, é assim mesmo, o tempo não alinha. Não é crise, é isso aí. Foda-se, né? Foda-se e tente acompanhar. Na verdade, o estado básico do tempo é estar em crise, né? Mas e assim, a gente fez lá um ranking no especial da Mulher Maravilha, onde o Flash se encaixa nesse ranking. Pra mim, eu acho que das três é a mais fraquinha. O que vocês acham? Das quatro, na verdade, né? Das três que tem a mais essa daí, é a mais fraquinha. Eu achei a mais fraquinha e com certeza é a que foi feita mais na pressa, com o perdão do trocadilho. É verdade, já perderam o aniversário em janeiro, né? Não fizeram nada nem pro Jay Garrick, nem pros outros todos. Inclusive, uma menção honrosa aqui a belíssima tradução do Flash Jay Garrick, que não queriam confundir os leitores brasileiros. Então aqui o Jay era chamado de Joel Ciclone. Até pouco tempo atrás eu só chamava ele assim também. Mas ficou estranho. Eu acho que o da Mulher Maravilha ainda tem uma questão toda assim. Eles tentaram colocar o máximo de artistas mulheres nas histórias. Isso é uma coisa legal. As histórias são boas, como a gente comentou na época. Pode não ser significativo nem nada, mas tem alguma coerência ali. Essa aqui, isso é mais uma oportunidade perdida do que qualquer outra coisa. Não instiga a ler nada. Eu até baixei a 751 da Mulher Maravilha, depois de ler aquele gancho lá da história principal, da 750. Mas essa aqui, eu não li a 749 e não vou ler a 751 também não, porque não me diz nada. E ranqueando as histórias, concordo com vocês. Gosto do Jones, gosto dessa também do Wally, talvez só por ter o Wally também, as duas com o Wally na frente, mas acho válido o esforço do Lobdell, com muita interferência editorial para tentar salvar o Wally, já era, mas ficou legal. E acho que valeu mais pelos pin-ups que tem entre uma história e outra aí, a gente tem o Howard Porter, tem o Doc Shaner, tem o Eagleshan também fazendo uma espécie de splash page da Sociedade da Justiça muito legal, mas só isso. Bom, eu acho que é isso, né? Vamos tentar fazer outra história do Flash, aí vamos tentar pegar uma história boa do Flash pra fazer um pilha, né, no decorrer do ano, afinal é o aniversário do personagem, né, que é um personagem bem legal, que foi muito maltratado também no decorrer do tempo, mas que soube se reinventar e trouxeram de novo um conceito que pro Flash já estava superado, mas teve gente que não queria largar o osso do Barry Allen, né? Então fazer o quê? Acho que é isso. Só vamos torcer que vem aí o 80 anos do Robin, da Mulher Gato e do Lanterna esse ano, né? Não sei se tem mais algum, mas eu sei que tem esses três. Eles devem ter edições especiais também. O Lanterna, pelo menos, deve ter uma 750 em vista. Só espero que a do Lanterna não seja ainda mais fraca, com mais oportunidades perdidas do que essa do Flash. A gente espera que a do Lanterna Verde amadureça melhor que essa, né? Acho que tá na hora de acabar. Valeu, Vitor. Cecília deve estar chorando aí, né? Olha aí. Ela não sabe se ri ou se chora. Eu sei, mas eu só vou chorar depois que terminar esse programa. Vá lá cuidar da sua cria, Vitor Azambuja. É o meu legado, né? Puta merda. Tá vendo, ó? É o legado. Se o Wally West é melhor do que o Barry Allen, a Cecília, certeza, é melhor do que o Vitor Azambuja. É, a gente termina esse programa com alguma esperança, pelo menos. Sem dúvida, sem dúvida. Então tá, um abraço e eu vou sair em hipervelocidade. Valeu, Maurício. Não trouxe seu neto, não, pra poder se despedir com a gente também? Não, quem tá aqui do meu lado é Malu, minha gatinha preta, mas ela é meio preguiçosinha mesmo. Só que ia deixar aqui uma dica pro Jim Lee. Jim Lee, deixa o Barry Allen no futuro, cuidando dos filhos gêmeos dele lá. E de vez em quando encontra o Wally no presente. Você tem essa oportunidade de ouro. Faça acontecer. Tô falando com o Jim Lee porque o Didio já é, né? E parece que O coreano que vai botar o K-pop lá em ordem na DC. Em ordem, risos. Só sucesso agora. E é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br. Short drive, tomorrow is another day, and the sunshine's fine in the morning time, tomorrow is another day.